A falsidade é mato que não dá pra queimar. Se cola sem respeito, vai coaiar, vai coaiar. A disciplina é tudo pode pá, que não dá outra, é fácil notar. Falador passa mal, verdade em toda cidade existe. Falsidade se faz presente, mas lealdade resiste. Onde houver a inveja, mentira é quem prevalece. Não se esquece que ela é cuida e te reprova no teste. Investe aqui nos beat, BR, boom bap, é o rap. Nos clap, os bicos se enlouquece. Padece e se corrói quando vê que a gente cresce. Favorece a panelinha enquanto nós espalha a peste. Prossegue com sua língua afiada. O que não falta é gente falsa pra te tirar de otária. Menos falácia, mais vergonha na cara. Na nossa cara é tapa nas costas, mas pelas costas fofoca propaga. Se cala, então se faz de inocente. Até que prove o contrário, até se passa por crente. Carne fraca, mente falha, engana até parente. Vende a mãe se necessário, embrulha pra presente. Pactua com o cão pra conquistar o do próximo. Tudo que eu tenho quer comigo, não tem negócio. É lógico, não vale um conto, eu não pago. Não durmo no seu barulho, porque a falsidade é mato. A falsidade é mato que não dá pra queimar. Se cola sem respeito, vai coaiar, vai coaiar. A disciplina é tudo pode pá, que não dá outra, é fácil notar. A falsidade é mato que não dá pra queimar. Se cola sem respeito, vai coaiar, vai coaiar. A disciplina é tudo pode pá, que não dá outra, é fácil notar. Mina sim, sem pejorativo, durar na queda sim. Em todos os sentidos, perigosa sim. Pra quem se mete a besta comigo, geniosa sim, teimosia em alto nível. Insisto no que vale a pena e tem sentido. Meu motivo não gira em torno do seu umbigo. Antes de criticar, tenha senso do ridículo. Conselho servido pra bons ouvidos. Faz pouco caso, tira um barato, chega a ser hilário. Ataques e comentários são desnecessários. Provocativo fato, mas reage a boatos. Falso se faz de coitado e manda de retalhos. Conselho manjado, me responsabilizo pelo que falo. Pelo que você interpretou, língua de badalo. Contando e descontando os fatos isolados. Tudo tem um preço e será cobrado a longo prazo. A falsidade é mato que não dá pra queimar. Se cola sem respeito, vai coaiar, vai coaiar. A disciplina é tudo pode pá, que não dá outra, é fácil notar. A falsidade é mato que não dá pra queimar. Se cola sem respeito, vai coaiar, vai coaiar. A disciplina é tudo pode pá, que não dá outra, é fácil notar. Apresento meu amigo, sobrenome Scariote, sem elogio. É serpente de mil botes, pique. E o simbote veloz, né, me rasteja. Paga de amizade pro Batista na bandeja. Tipo revista Veja, mentira pra todo lado. Não sei quem queima mais, Judas ou baseado. Cheio de pecado, mas não colo nesse ninho. Meu falso aliado, traição no meu caminho. Segui sozinho, sem fechar com Pedro. Já entregou Jesus, de Nazaré bem cedo. Entre a ganância e o medo, caráter camufla. O beijo que te mata, veneno na trufa. Eu fui leal de prêmio, ganhei a queda. Sorrindo na ceia, atrair é tua moeda. Querendo comprar sucesso, não trampo confiado. Cansei de ser vitrine, de graça pra arrombado. Ajudei recalcado, ingratidão na cruz. Não espera outra face. Meu nome não é Jesus. Não vai pra culpa, irmão. Aí, Jesus chorou. A falsidade é mato que não dá pra queimar. Se cola sem respeito, vai coaiar, vai coaiar.